Ter amigos é essencial. Melhor ainda é quando sentimos que somos aceitos. No seu aniversário, para você que é tão especial, o nosso maior presente, a fidelidade de uma amizade sincera. Queremos que saiba que temos muito orgulho de termos você como nossa amiga, uma pessoa amável e dotada de um carisma grandioso. Acreditamos ser este dia muito importante, tendo muito da sua pessoa, do que é, e não passaria sem ser lembrado por nós que lhe consideramos. Desejamos que o amor floresça em sua vida dia após dia, que a nossa amizade sincera esteja lhe favorecendo cada vez mais e que seus dias possam ser cada vez melhores com a graça de Deus. Receba os nossos parabéns com um desejo de paz, saúde e muito amor. Muitas felicidades neste dia do seu aniversário. Que Deus a abençoe. Seus amigos.